ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer o plano. Tá ligada que o véi aqui bota pressão. Hoje eu quero tu pelada mordendo no meu colchão. Tá rolando um comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer o plano. Tá ligada que o meu sim aqui bota pressão. Hoje eu quero tu pelada mordendo no meu colchão. Bota pra nós te ver, pode ser pra fuder. Hoje eu quero você, vem satisfazer. No teu jeito que eu me amarro. Seu canibal, estilo de vaqueiro ao vivo, papai. Vem, vem. Mas tá rolando um comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer um plano. Tá ligada que o véi aqui bota pressão. Hoje eu quero tu pelada mordendo no meu colchão. Bota pra nós te ver, pode ser pra fuder. Hoje eu quero você, vem me satisfazer. No teu jeito que eu me amarro. Respeita o menino.